Meus queridos irmãos, que a paz do Senhor nos envolva a todos nesta manhã. Escuta, alma querida e boa, se alguém te fere, perdoa nas lutas que vêm e vão. Ofensa, às vezes, na vida vem da lágrima esquecida sob forma de agressão. Nas áreas do pensamento, sem queixas e sem consultas, existem dores ocultas, estrada que ninguém vê. Vemos certos ofensores que espalham pedras em bando, trazendo o peito sangrando, nem ele sabe o porquê. Esse carrega consigo a enfermidade obscura, aquele guarda a desventura de uma afeição infeliz, o outro procura esconder a rebeldia tenaz, mas não sabe o que faz, nem pondera o que diz. Outro surge em doce face, por vezes é quem mais amas, traz por dentro o peito em chamas, embora disfarce a sua dor. A pessoa que te fere é sempre quando reponte, deserto pedindo fonte, angústia esmolando amor. Nós, do outro lado da vida, buscando luz supremas, atravessamos problemas, exame de amor e paz. Alma querida ofensor, na senda de cada dia, é um teste que Deus te envia para saber como estás. Essa poesia foi escrita pela Maria Dolores, um espírito de alta envergadura que sempre escreveu através do Chico Xavier, falando sobre o perdão, exatamente nos convidando a perdoar. E nessa poesia ela enfatiza exatamente que as pessoas que nos ofendem quase sempre são pessoas que têm problemas. Estão de cabeça quente, são pessoas que estão mal amadas, são pessoas que às vezes têm uma doença e que elas precisam do nosso perdão. Portanto, perdoar é uma tarefa de todos nós. O próprio Cristo enfatizou que quando nós fôssemos depositar alguma coisa no templo, usando a linguagem da época, que nós devêssemos parar, deixar ali a oferenda e fazer uma reflexão. Eu tenho alguma coisa contra alguém? Então, se eu tiver, eu tenho que primeiro procurar essa pessoa, me afinizar na lei do amor, perdoar essa pessoa e depois voltar e depositar ali a oferenda. Isso quer dizer que a maior caridade que existe é a caridade moral, como no caso perdoar. É muito mais importante perdoar do que meter a mão no bolso e depositar uma fortuna em algum lugar, na mão de alguém ou numa instituição, em qualquer lugar. É muito mais importante nós estarmos quites com a nossa consciência. O Pedro perguntou para Jesus se ele tinha que perdoar 7 vezes. Ele disse, não, 70 vezes 7. 70 vezes 7 dá 490 vezes. Alguém erra conosco 490 vezes por dia? Lógico que não. Disso nós podemos depreender que o perdão tem que ser incondicional. A pessoa pode errar conosco tantas vezes quanto ela errar. Temos que perdoar. Ah, mas eu já perdoei uma vez. Eu perdoei 2 vezes, na terceira não, aí eu não perdoo mais. Mas a proposta não é perdoar uma nem duas, é sempre. Sabe por quê? Porque nós temos débitos, nós temos dívidas, nós todos temos falhas homéricas. E Deus tem sido complacente para conosco. Deus tem sempre misericórdia, dando para nós novas oportunidades. Mas não é só o fato de, eu perdoo. Mas de que forma que nós estamos perdoando? Eu perdoo, mas não faz comigo mais não, hein? Quer dizer, nós já estamos fazendo uma referência menos elogiosa, fazendo uma colocação para a criatura, assim, ó, eu estou te perdoando, mas ó, não faz isso mais não. Ou seja, da próxima vez, nós estamos ainda com a dureza do coração. Será que Deus falar isso para nós? Ó, estou te perdoando uma vez, mas da próxima você está no pau. Você já pensou se Deus falasse isso para nós? Nós estaríamos já liquidados faz tempo. Quantas vezes nós já erramos? E Deus não fala isso para nós. E quem perdoa, se não, eu perdoo porque eu sou bonzinho. Quer dizer, a pessoa já está fazendo alarde de uma atitude que deve ser um simples dever. Não, é porque eu sou bom, por isso que eu estou te perdoando. Como quem diz, o orgulho, né? Enaltecido na pessoa. Eu estou te perdoando porque eu sou bom. Quer dizer, perdoar é um simples dever, uma tarefa nossa. Se a gente lembrar que tem alguém que ainda tem uma animosidade conosco, ou nós temos alguma coisa contra a pessoa, vamos procurar nos afinizar. Porque Jesus colocou com muita propriedade, reconciliai com o vosso adversário, enquanto estáis a caminho com ele. De outra forma, sereis entregue ao juiz, ao oficial de justiça, e pagareis até o último ceitil. Eu fiz uma palestra no IPA outro dia, segunda-feira, sem ser essa passada, na outra. Nós estamos fazendo palestra no Cadeião e no IPA. Lá no Cadeião nós fazemos as sextas-feiras e no IPA segundas-feiras. Então, depois que eu terminei a palestra, um preso, 20 e poucos anos, veio falar comigo e perguntou assim, doutor Aguinaldo, o que que eu devo fazer? Eu matei uma pessoa, por isso que eu estou preso. E agora, o que será de mim? Ele disse, não, mas tem solução. Qual que é a solução? Eu falei, comece hoje a orar por ele. Peça a Deus que abrande o coração dele. E que também abrande o seu coração. Que ao invés de cultivar qualquer espírito de animosidade para com ele, mesmo morto, que na verdade ele não está morto, mas pensando assim, para que você abrande o seu coração para com ele também. Peça a Deus para que você tenha agora uma nova disposição de ânimo, ou seja, amar as pessoas, amar essa criatura, porque você vai se reencontrar com ele. Não só no plano espiritual, como você vai reencontrar com ele em outras vidas futuras. Porque você vai renascer e provavelmente ele vai voltar dentro da sua casa. Ou ele vai ser seu pai, ou ele vai ser seu filho. Aí depois vão discutir isso na transcendência, no mundo espiritual. Mas que vocês vão voltar juntos? Certamente. Ou dois irmãos. Ou dois vizinhos. Deus tem um programa para vocês. Agora, você já parou para pensar, eu dizendo para ele? Não, matei mesmo, matei, o que é que eu tenho lá no fundo dos infernos? Quer dizer, se a pessoa já foi morta, cria um clima meio difícil para ela aceitar isso. E ainda aquele que matou ainda está desejando que ele esteja lá no fim do poço, né? Quer dizer, aquele espírito que está ligado conosco mentalmente vai ficar mais aborrecido ainda. Então seria mais prudente que você orasse por ele, para que ele te perdoe, para que ele entenda que você na hora estava nervoso, que agora você já não é mais aquele que você está procurando amar ao invés de agredir, que agora você está respeitando mais a vida, que você está valorizando mais a vida, valorizando mais essa experiência que você está tendo, principalmente aqui dentro do IPA, dentro da cadeia que você já esteve, agora já está num grau relativo de liberdade. Na medida que você for amando, vai diminuindo a raiva dele, e às vezes, depois de algum tempo, ele que vai ficar meio grudadinho com você, às vezes até querendo te cobrar alguma coisa, ele vai percebendo que você não é mais aquele, que realmente você está mudado. E isso vai sensibilizá-lo. Para quando você voltar para o plano espiritual, vocês dois já estejam mais ligados pelo coração do que antes, quando numa situação dessa vigente, vocês estão mais ligados pelo ódio, pelo rancor, pela mágoa, do que por qualquer coisa. Então comece a amar. Se ele voltar a ser o pai, vai ser um pai meio durinho para você. Se prepare que vai ser um pai, vai ser duro na queda com você. Às vezes até vai te dar uns petelecos a mais. Se você for pai dele, ele vai ser um filho um pouco rebelde. Porque não vai aceitar muito a sua paternidade, porque ele traz dentro dele a mágoa, o rancor, o ódio. Agora, se ele também já melhorou mediante o seu amor, as suas preces, a sua melhora íntima, ele também já vai voltar bem melhor. E talvez você não tenha esse pai duro, muito menos esse filho rebelde. Por isso é que o Pedro, discípulo de Jesus, disse que o amor cobra a multidão de erros. Errou? Paciência. Quem é que não erra? Vamos amar a partir de agora para a gente acertar as arestas. Porque o perdão, todo mundo quer, não é? Quem é que não quer perdão aqui pelos erros? Nós todos queremos ser perdoados. Então, por isso, nós devemos perdoar aqueles que nos aborrecem. É muito importante que a gente entenda isso. Às vezes a gente olha para a pessoa e vê o defeito da outra. E começa a criticar, falar mal. E quase sempre nós estamos projetando na pessoa aquilo que nós temos dentro de nós. Um dia que uma mulher pecou pelo adultério, que na época era grave isso, quando pecava pelo adultério, a lei mosaica mandava matar pedradas. Por isso que a Bíblia tem umas coisas que eu não consigo ainda administrar mentalmente. O Moisés era um profeta, mas ele era duro ainda naquela época, né? Era olho por olho, dente por dente. Se a pessoa pecasse, tinha que matar a pedrada. E Jesus veio mudar tudo isso. Veio trocar tudo isso pelo amor ao próximo. Então, quando apresentaram para Jesus uma mulher que tinha adulterado, e questionaram para ele o que fazer com aquela mulher, já que a lei de Moisés mandava matar a pedrada, o que, que ele achava? Vocês pararam para pensar, se hoje fosse matar as mulheres adúlteras, ia sobrar pouca mulher, não é? É, infelizmente, é verdade. Fizeram um estudo, os homens traem as mulheres, 70% dos homens traem as mulheres. 70%. E fizeram um estudo, 60% das mulheres traem os homens. Estatística mundial. Veja que a infidelidade é uma coisa complicada. Só que isso é de responsabilidade de quem faz a besteira. Porque não há dúvida, tudo que nós fizemos para o outro é responsabilidade nossa, de bom e de ruim. Agora, se fosse matar os homens a pedrada também, não ia sobrar mais ninguém, não é? Ainda bem que a lei mudou. A lei de Moisés foi trocada pela lei do Cristo. Amar o próximo. Fazei ao outro o que gostarias que o outro vos fizesse. Ouviste o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Mas eu vos digo, disse Jesus, amai o inimigo. Fazei o bem pelos que vos odeiam. Orai pelos que vos perseguem e caluniam. Bendizei os que vos maldizem. Como Cristo era demais, não é? Então a gente tem que amar o inimigo, sim. Amar o inimigo. E ainda fazer o bem para aquela criatura que nos agrediu. E se alguém falar mal de nós, nos caluniando, ainda tem que falar bem dele. Olha! Mas por que Jesus colocou isso? Porque está defendendo o inimigo? Não. Jesus está vendo o nosso lado. Eu vim para que tenhais vida e vida em abundância. Porque ele sabia que quando a gente age assim, bom para nós. Bom para nós. E aí quando apresentaram a mulher para ser lapidada, morta, apedrada, ele continua escrevendo na areia. Nem deu bola para eles. Mas eles depois querendo pegar o Cristo no contrapé, porque se Jesus mandasse perdoar, ele estaria indo contra a lei. Lei de Moisés. Se ele mandasse matar, a proposta dele tinha caído por terra. Aí perguntaram de novo, mas senhor, o que nós vamos fazer com ela? Aí Jesus olhou para aquele pessoal e disse assim, bom, começa aí. Quem não tem pecado, manda a primeira pedra. Os mais velhos vazaram mais depressa, porque quanto mais velho, mais pecado tem, não é? Depois os mais novos e depois foi todo mundo embora. E Jesus chegou para ela e perguntou assim, ô, cadê o pessoal que trouxeram você aqui? E sabe quem que trouxe a mulher? O marido. Mais um, os vizinhos que pegaram a mulher lá e trouxeram. Marido, trouxe lá. Só que o marido também devia ter umas culpas aí no cartório, porque ele foi o primeiro que vazou, né? Foi embora. E os outros foram embora. Aí o Cristo disse para ela, bom, já que foram embora, não te condenaram, eu também não te condeno. Mas escuta aqui. Não peques mais, para que mal maior não te aconteça. Não peques mais, para que mal maior não te aconteça. Jesus foi muito carinhoso com ela. Não te censuro, não te recrimino. Mas, ó, escuta, não faça mais isso, que pode te trazer um problema maior. Então, a proposta do Cristo é sempre de nos alertar, para a gente não cair em contradição. Então, perdoar é um ato caridoso. É bom para quem perdoa. A gente, quando perdoa, tem paz no coração. Quando não perdoa, fica assim, né? Sofrendo, esperando o momento da vingança. Ou odiando, criando uma atmosfera ruim dentro do coração. E quando ele sai, deixa para lá. Às vezes a pessoa pode dizer assim, não, peraí, não dá, né? Ou foi, errou e vai deixar para lá. Bom, o próprio Cristo não deixava para lá. Ele chamava a atenção do pessoal. Não é por aí, não. Mas o problema está exatamente na condição moral. Jesus tinha condição de chegar para a pessoa e falar assim, ó, não é bem por aí, porque ele era perfeito. Agora, acontece que nós não somos perfeitos. E ao invés de chegarmos para a pessoa com carinho, com caridade, e conversar com ela tranquilamente, a gente já joga logo os cachorros, não é? Tá vendo? Você fazendo isso, que absurdo, que errado. E chega, não é fulano? E já leva o problema para o outro para arrebentar a criatura no meio. Aí é que o Cristo disse, antes de olhar uma palhinha, um grãozinho de areia no olho do outro, tire a trave. Trave é isso que coloca lá, para colocar na casa, né? Os caibros, depois colocar as telhas. É uma peça de madeira desse tamanho. Tira a trave do seu olho primeiro, para depois você enxergar o grãozinho de areia no olho do outro. Ou seja, antes de ver o defeito do outro, veja o seu defeito. Será que você tem tanta condição moral para estar criticando a outra? Geralmente nós não temos, porque se a gente for fazer um levantamento do nosso passado, é bom não ir muito longe não, né? Porque se for muito longe aí fica com muita vergonha. Só que o passadinho, né? Passadinho, 2 dias, 3 dias para trás, para a gente perceber que nós erramos. E se nós erramos, por que nós vamos censurar o outro? Criticar o outro, ser mordaz, ser duro com a pessoa. Para as pessoas que estão erradas, o Cristo deu um recado para nós. Disse assim, quando o vosso irmão, veja o que ele falou, não é quando a pessoa, olha o Cristo ele não errava em nada, ele era perfeito em tudo. Veja o que ele colocou, quando o vosso irmão estiver em erro, ele não disse quando a pessoa estiver em erro, não. Quando o vosso irmão estiver em erro, ide, falai com ele. Se ele vos ouvir, tereis ganho o vosso irmão. Se não, ou seja, se ele não vos ouvir, ide e levai a vossa paz. Olha o que o Cristo disse. Então, se a pessoa tiver, se ela tiver um erro, vamos chegar para ela, ela é nossa irmã. Pode ser quem for, branco, preto, rico, pobre, vizinho, estrangeiro, é o nosso irmão. Se é irmão, como é que ele tem que tratar? Muito bem, não é? Muito bem. Fulano, vem cá, vamos conversar um pouco. Você fez isso, isso, isso, ó. A gente entende que isso não é legal. Vamos mudar, vamos procurar ser diferente. Quando a gente fala assim, vamos, significa que eu também estou mudando, eu também preciso mudar. Não é pessoa, ah, vou te dar um conselho, ó, você está errado, ó, não é assim que faz, é assim, assim, assim. Aí a pessoa fica meio aborrecida, fica com a disposição em contrário e resolve não escutar a gente. Mas quando a gente chama, meu irmão, vem cá, vamos conversar. Vamos ver se daqui para frente nós mudamos a nossa conduta, que a gente não haja mais assim. Afinal de contas, pode usar o evangelho, pode usar a doutrina espírita, pode usar uma mensagem, pode usar uma experiência e colocar para a pessoa. Se ela mudar, bom para ela. Se não mudar, problema dela. Eu vou embora para casa em paz. Eu falei. Agora, se ela vai mudar ou não, problema dela. Agora, normalmente não é o que a gente faz. A gente fala com a pessoa continua errando. O que a gente fala? Tá vendo? Cabeça dura, não adianta mesmo. Tem que sofrer mesmo, coisa e tal. Tem que pagar para aprender. Quer dizer, a gente não leva a paz para casa. Fica aborrecido, chateado, ainda jogando uma vibração negativa contra a pessoa. Proposta do Cristo não é essa. Fala com a pessoa. Se ela entendeu, bom para ela. Se não entendeu, eu vou cuidar da minha vida. Mas em paz. Tranquilo. A minha tarefa eu já cumpri. Então, essa maneira de interpretar do Cristo é uma maneira extremamente correta. Não é que a gente tem que passar batido, o indivíduo pode fazer o que bem entende e não vai ficar quieto. Não, deixa, deixa, é assim mesmo. Não, vamos conversar com a pessoa. Como moralmente nós não temos muita condição de falar, porque a gente também tem um punhado de erro, não vamos apontar o dedo e cobrar, não. Vamos conversar com ela, para que ela entenda. Um dia, uma senhora me procurou aqui que o filho estava drogado, né? E ela estava desesperada porque o filho estava drogado. Eu disse para ela, chama seu filho para dar uma passeada. Vai passear. Quarteirão, numa praça. Abraça o filho, põe a mão no ombro dele, continua caminhando com ele. Converse com ele sobre o que está acontecendo. Mas primeira coisa, a senhora vai falar dos seus erros para ele. Fale para ele que um dia a senhora errou, que a senhora caiu na real, que a senhora percebeu que não era por aí, e que a senhora mudou, e que foi muito importante para a senhora. Depois, aí a senhora fala, meu filho, perceba que o que você está fazendo não é legal. Depois você vai mudar e vai ser bom para você, como foi bom para mim a minha mudança. Quando um filho da gente está drogado, o que a gente faz? Normalmente a gente bota ele sentado na frente da gente. E dá uma descompostura, coloca o nego lá embaixo, puxa a orelha, bate, põe para fora de casa. E assim a gente acaba de jogar o nego na droga. Agora, quando a gente caminha com a pessoa, abraçada com ela, na mesma direção, falando dos nossos erros, a pessoa não cria disposição em contrário. Porque quando a gente põe a pessoa na frente e vai dar uma lição de moral, pode estar certo, a pessoa não escuta a gente. Não escuta. Escuta porque está com o ouvido destampadinho, né? Acaba escutando. Mas não entende ou faz questão de não entender a nossa proposta. Mas quando nós caminhamos com a pessoa abraçados, na condição de irmão encaminhado, e nós falamos dos nossos erros, para que a pessoa entenda que nós não estamos dando conselhos, nós estamos apenas sugerindo pela experiência vivenciada, é bem diferente. E um dia essa mulher chegou para mim e falou assim: doutor Aguinaldo, posso te dar um abraço? Falei, lógico que pode. Me deu um abraço. Ele falou assim: mas estou te abraçando por um momento muito especial. Eu falei, o que que foi? O senhor lembra quando o senhor deu aquele conselho para mim? Palavras dela, porque eu não dou conselho para ninguém. Eu dou sugestão. Conselho tem que ser um conselheiro, eu não sou conselheiro de ninguém. Mas pela experiência, eu dou sugestão. O senhor lembra quando o senhor me deu um conselho para eu abraçar meu filho e caminhar com ele? Eu não lembrava mais, porque já tinha acontecido uns 2 anos ou mais. Mas quando ela falou, lógico, eu lembrei. Nem lembrava dela que teria me procurado para a gente conversar. Mas quando ela me falou, lógico que eu lembrei. Pois então, ele parou com a droga. E aquela conversa nossa foi muito importante. A ponto que hoje meu filho está recuperado. Então veja, até na maneira de falar com as pessoas tem que ter um jeito especial. Falar com a pessoa, falar com o irmão. Geralmente a gente quando fala se sente num pedestal, né? Não, eu sou ótimo, estou te dando um conselho porque eu não erro, eu sou perfeito. Coisa nenhuma. Nós temos muitas arestas. Quantas reencarnações nós já tivemos. Eu vou fazer uma palestra terça-feira aqui, agora, falando sobre a reencarnação. E mostrando algumas falhas que nós obtemos. Às vezes a gente reencarna num país, acaba aprontando. A espiritualidade muda a gente de país para favorecer a nossa melhora. A gente quando nasce num ambiente de muito orgulho, de muita pompa, e onde o pessoal é mais duro, naquele meio é mais complicado. Às vezes a espiritualidade reencarna a gente em outro país. Nessa história mesmo, a pessoa reencarnou lá na Europa, aprontou, depois na outra reencarnou no Brasil. Depois aprontou de novo, reencarnou novamente no Brasil, mas numa condição totalmente diferente. Agora, nós temos que acertar com a nossa consciência. Não adianta. Ah, não, eu errei. Tudo bem, não é assim. Nós erramos, nós temos que acertar com a nossa consciência. É uma coisa imanente, é próprio nosso. Nós queremos estar em paz conosco mesmo. Então, cada erro exige uma reparação. O Cristo que disse isso. Reconciliai com o vosso adversário, enquanto estáis a caminho com ele. De outra forma, sereis entregue ao juiz, ao oficial de justiça, e pagareis até o último centavo. Não adianta, nós temos que reparar o erro. E quase sempre fruto da falta de perdão é que nós arrumamos encrenca. Quando a gente briga, quando a gente não tolera, quando a gente acaba separando o casamento, não é? O que que aconteceu? Nós não perdoamos a nossa esposa, nós não perdoamos o nosso esposo. E a gente quer separar, não quero mais essa criatura na minha frente. Quando é uma vizinha que é... já olha para ele meio diferente, já logo olha para ela mais diferente ainda, né? E a gente tem que ir além do perdão. Sábado passado veio uma moça falar comigo e ela estava muito depressiva, bonita, muito bonita, marido bom, filhos bem. Estava depressiva, no fundo do poço, porque estava se sentindo muito só. Morando numa casa, num condomínio, aqui em Rio Preto. A casa boa, num condomínio. Se sentindo muito só. Estava muito depressiva. Eu falei, minha filha, mas você está sozinha? Por que que você está sozinha? Não tem que estar sozinha. Doutor, mas eu moro numa casa, num condomínio, eu não vejo nem a cara dos negros do lado. Cada um se fecha na sua casa, eu não vejo ninguém. Eu me sinto muito sozinha. Mas bate na porta da casa do vizinho. Leva um bolinho para a vizinha. Ô, fulana, como é que é seu nome mesmo? Ah, eu me chamo Maria. Pois então, Dona Maria, eu sou vizinho, moro ali. Eu vim trazer aqui um bolinho para você. Eu acabei de fazer, tá quentinho. A vizinha vai olhar para você e dizer, nossa, essa menina é meio maluca, eu acho, porque fazer isso não está certo. Lógico que está certo. Nós é que não fazemos isso. Bater na porta da vizinha, ó, vai em casa, toma um café. Então, minha mãe, quando mudou para Rio Preto, ela teve 9 meses de escola, mas minha mãe tinha uma visão bem alargada. E ela disse pro meu irmão, falou, quando você se casar, eu quero morar na cidade, eu não quero morar mais no sítio. Então, você casa, assume o sítio e eu vou morar na cidade. Aí, meu irmão se casou e perguntou para ela, mãe, a senhora quer mudar para onde? Para Frutal ou para Uberaba? Que eram as cidades mais próximas ali da nossa cidade, que é Itapajipe, em Minas Gerais. Falou, não, eu quero ir para Rio Preto. Mãe, mas Rio Preto, o que tem a ver Rio Preto com a gente, mãe? Não, Rio Preto é uma cidade progressista e eu quero mudar para lá. Meu Deus, Rio Preto, para Itapajipe, é estado de terra na época, nem asfalto não tinha. E ela teve essa visão de mudar para Rio Preto. E aí, bom, já que você quer ir para Rio Preto, nós vamos para Rio Preto. Meus irmãos vieram para aqui, vamos procurar uma casa para a senhora. Andou, falou, não, eu quero morar aqui, na Ercília, José de Alencar, 333. Quero morar aqui, mãe, mas aqui, não é aqui, é aqui que eu quero morar. Ainda na Ercília quase não tinha casa, é uma meia dúzia de casas que tinha por ali, era um bairro bem desabitado, isso tem mais de 30 anos atrás. Mas, de repente, o bairro começou a crescer. E uma vizinha montou uma casa perto da dela. Passado um pouco, outra vizinha montou outra casa mais perto da dela. O que que ela fazia? Chegava na casa da vizinha que tinha morado, mudado. Ô, vizinha, eu estou morando aqui há mais tempo. Seja bem-vinda aqui no bairro. Eu moro ali, ó. Vai tomar um café comigo. Bom, para encerrar a conversa, quando a gente chegava na casa da minha mãe aqui, quem morou perto dela sabe e pode até se informar, a casa dela era cheia de gente. Por quê? Ela sempre fazia questão de convidar as pessoas para ir na casa dela. Tinha a feira na porta de casa. Tinha que levantar cedo de madrugada ou no dia anterior e deixar o carro lá na rua. Fora da rua dela, porque a feira não deixava sair. Mas isso não a aborrecia. Ela levantava cedo, coava café, pegava a garrafinha com a xicrinha, uma xicrinha de plástico, e ia distribuindo café para cada feirante que estava na porta da casa dela. E por isso ela tinha amizade com todo mundo. Nunca deixou de ter amizade com as pessoas. Agora, isso vai além do perdão. É a pessoa que vai cativar a outra, vai envolver a outra numa atmosfera de amor, de carinho. Bom para quem? Bom para quem faz. Ela nunca reclamou de solidão, pelo contrário, a casa dela era cheia. Então eu disse para minha amiga que vem nos procurar, bata na porta da casa dos outros, faça amizade, não se feche. Às vezes a pessoa se fecha exatamente para manter a distância. E a gente deve procurar manter a amizade. Conversar com as pessoas, envolver as pessoas. Estar num clima amistoso. Agora, quem vive num clima desse, cria inimizade? Não cria. É muito difícil. E se criar, é um minutinho, porque a pessoa logo acerta. Passa por cima, deixa para lá, ainda vai orar pela pessoa. E se alguém perguntar por ela, não, ela é uma pessoa boa, ainda fala bem dela. Essa é a proposta do Cristo, para que a gente viva bem. Por isso que a Maria Dolores fez essa poesia tão linda, para a gente perdoar as pessoas. Cada um tem um problema, e às vezes ela agride a gente porque está com problema. Porque está aborrecida, chateada, doente, está mal amada, está de mal com a vida. E sendo assim, a gente tem que procurar ainda ir lá e perguntar, escuta, o que está havendo com você? posso te ajudar em alguma coisa? Doutor, mas a pessoa me agride, eu tenho que ir lá ainda perguntar o que ela quer de mim? Exatamente. Exatamente. Bom para você. Ela, problema dela. Se ela vai aceitar ou não, problema dela. Mas bom para você. Isso acontece muito em família. Os reencarnes em família são geralmente problemáticos. Deus pega aquelas pessoas que foram inimigas e que acabaram perdendo a existência, brigando entre si, e coloca tudo dentro da família. Ali, ó. Pai, mãe, tia, avó, todo mundo junto. Agora não tem jeito. Antes era o vizinho, era a pessoa distante. Agora não, está dentro de casa. Para nós nos afinizarmos na lei do amor. Para aprendermos a perdoar a pessoa, tolerar. Ver a pessoa de uma maneira diferente. E quando a gente pega uma pessoa difícil dentro de casa, o que quem quer fazer? Vê-la longe da gente, não é? Não aguenta essa criatura. Ou é uma ovelha negra na família. Não, essa pessoa veio exatamente para nós acertarmos com ela. Afinizarmos na lei do amor. Aparando as arestas que estão dentro do nosso coração. Então, perdoar quantas vezes? 70 vezes 7. Que bacana. Então, quando o nego pisa no pé da gente, nós vamos pedir desculpa para a pessoa. Lógico. Mas isso aí retrata o quê? Uma paz interior muito grande. Não ter nada contra a pessoa. Porque não tenha dúvida, todas as vezes que nós tivermos contra alguém alguma coisa, nós temos que acertar isso. É questão de tempo. Aresta. Aresta, eu uso esse termo, você pensa o seguinte, você pega uma pedra e ela tem umas pontinhas, a gente pega na pedra, opa, machuquei minha mão. Por quê? Por causa daquelas pontinhas que tem na pedra. Se a pedra é lisinha, você pega e não machuca a mão. Então as arestas são as espículas, as pontinhas que nós temos na nossa alma, que é exatamente com as quais nós ofendemos os outros. Por exemplo, eu tenho raiva demais das pessoas. Qualquer pessoa que me faz uma raiva, eu já pulo no pescoço dela. É uma aresta que eu tenho dentro de mim. Eu sou orgulhoso, não chega nem perto de mim porque eu não me misturo com as pessoas. É uma aresta que tem dentro de mim. Então são os defeitos. As arestas são os defeitos. E nós temos que aparar essas arestas, ou seja, tem que acertar a pedrinha para ela encaixar junto da outra. Não é assim que o pedreiro faz? Pega e corta aquela pontinha para ajustar com outro. Então é exatamente isso. Nós temos que aparar as nossas arestas para nós ajustarmos com todo mundo. Porque qual é a proposta final para vivermos bem? O amor ao próximo. E quem ama, tolera, tem paciência, aceita, passa por cima, perdoa. Não questiona. Quem ama é assim. Agora, quem não ama, cria uma série de obstáculos, de senões, e faz com que aquilo prevaleça. Mas isso faz com que a pessoa se comprometa para acertar isso mais tarde. Então, amar é a tônica da vida. Sempre. Perdoar incondicionalmente. O Gandhi diz que ninguém deve perdoar ninguém. O Gandhi é uma alma maravilhosa. E quando ele falou isso, eu fui ver se era verdade. E ele falou mesmo, ninguém deve perdoar ninguém, porque ninguém deve se sentir ofendido a ponto de ter que perdoar. Olha que coisa fantástica. Porque não se sentindo ofendido, ele não tem que perdoar ninguém. Agora, quando a pessoa se ofende, eu não perdoo. Se ofendeu? Ofendeu. Então perdoa, passa por cima, deixa para lá. Sempre fazendo ao outro o que nós gostaríamos que o outro nos fizesse. Sendo assim, a gente vive em paz. Todo lugar que a gente vai, as pessoas gostam da gente, fazem questão da gente e criam uma atmosfera muito boa em torno da gente. Se a gente tem as arestas, como a nossa irmã nos questionou, que é isso? Que são essas espículas que machucam, é só encostar, já leva uma espetada. Ninguém quer chegar perto da gente. Então a proposta do Cristo é exatamente essa. Eu vim para que tenhais vida, e vida em abundância. Para viver bem, alegre, feliz, contente, em qualquer lugar que a gente esteja. Para isso nós temos que tratar as pessoas muito bem. E às vezes, ah, mas o fulano é bom, ele trata todo mundo muito bem. Não é isso, é que a pessoa já entendeu que essa é uma boa proposta. Que bom mesmo na terra não tem ninguém. Nem o Cristo se chamou de bom, que ele era uma pessoa perfeita. Bom é meu pai, eu não. Eu sou apenas um mestre. Nós não somos bons. Nós estamos aqui trabalhando as nossas imperfeições. Mas quem já entendeu, procura se aproximar, envolver todo mundo em afeto e carinho, que é bom para a pessoa e ela vai viver mais em paz. A partir de hoje, então, nós vamos perdoar todo mundo ou não vamos? Bom, se a gente lembrar que tem alguém que não ajusta conosco, o que nós devemos fazer? Ligar para ele, fulano, vem tomar um café em casa. Ô, louco, eu vou lá, a pessoa vai me matar, não vou não. Problema dela, mas você convidou. Posso te fazer uma visita? Meu Deus, o que, que o fulano vem fazer aqui na minha casa? Até ontem ele não gostava de mim. Vai lá. Ó, te trouxe um presente, um livro, ou um bolo, alguma coisa. Se levar um bolo, pensa que tem veneno, né? Mas leva um livro, leva alguma coisa que não tem suspeita, ou não leva nada, leva a si. Chega lá, fulano, eu vim te pedir desculpas, porque até ontem, aqui dentro, ó, uma dureza de coração. A partir de hoje, eu vi que isso não leva a nada. Eu não quero mais desencarnar, chegar do outro lado com aresta no coração, com a pontinha aqui me machucando, nem machucando os outros. Por isso eu vim te pedir desculpas. Se você aceitar minhas desculpas, eu quero ser seu amigo daqui para frente. De outra forma, o meu perdão já está pedido. Se ele perdoar, bom para ele, se não, problema dele. Eu já pedi meu perdão. E essa dureza nós temos que afastar do nosso coração. Aqui dentro do Francisco de Assis, nós sempre estamos conversando entre nós. Para a gente se amar, se respeitar, ter carinho com o outro. Às vezes alguém chega para mim, Aguinaldo, fulano fez isso, coisa e tal, tem que mandar esse indivíduo embora, ele não pode trabalhar aqui. Se eu fosse mandar embora todo mundo que erra aqui dentro do Francisco de Assis, não ficaria ninguém aqui dentro. Eu mesmo não ficaria aqui. Todo mundo erra. A gente tem que chegar para a pessoa, só fulano, vamos ver se a gente ajeita isso aqui, ó, para ficar melhor. Vivendo assim é bom para todo mundo. E é esse o espírito do Francisco de Assis. Um espírito de fraternidade, de amor, de carinho. Uns para com os outros. Eu, se eu pudesse, eu chegava aqui e abraçava cada um de vocês. É que muita gente não tem, às vezes não tem jeito. Eu gostaria. Porque a gente, quando abraça, a gente coloca o negro num encostadinho no coração. Ou seja, não tem barreira entre nós. Agora, às vezes, dentro de casa, a gente não abraça o filho, não abraça a esposa, não abraça o irmão, não abraça o pai. Eu só conheci um homem assim. Não devia ter perfeito esse menino. A criatura está aqui. É, que bacana. Quando o centro é pequenininho, você pode fazer isso. Quando o centro é grande, não tem jeito. Mas a vontade é realmente de abraçar todo mundo. Portanto, sempre vocês se sintam abraçados por nós. Eu falo nós, todos os trabalhadores do Francisco de Assis. Porque não sou só eu que devo abraçar, não. Dorival, Silvio, tem que abraçar todo mundo. Os trabalhadores, Valdemar, todo mundo que está aqui. Célio, Odair. Sintam-se abraçados. E nós temos que viver nesse clima. Chegar no trabalho e abraçar os companheiros de trabalho. Por que não? É importante. A gente cria um clima muito amistoso, muito gostoso, onde a gente está trabalhando, está vivendo. Se vocês chegassem aqui e fossem maltratados, o que vocês fariam? Botariam a viola no saco e não voltariam mais aqui, não é? Natural. Mas sente-se acolhidos, vão voltar sempre. No trabalho é a mesma coisa. É gostoso você lembrar, ô, segunda-feira eu vou encontrar meus amigos lá no trabalho. Vou dar um abraço em todo mundo. Vamos trabalhar juntos, que bom. Estou até já esperando a segunda-feira. Agora, quando tem uma inimizade, como eu falo, ih, irmão, vou ter que encarar aquele neguinho? Eu falo, é, vai, né? Nossa. Se eu pudesse, eu não passar nem na porta do meu trabalho. E tem que encarar o fulano, porque está lá trabalhando, a gente também. Mas é muito mais importante que a gente crie essa amistosidade, né? Criar esse ambiente gostoso, onde quer que estejamos. Então, comece dentro de casa. Faça isso dentro de casa. Se você tem dificuldade com alguém, já chega para o fulano, fulano, daqui para frente vai ser diferente. Aproxime da pessoa. Se no trabalho tem alguém, chega para a pessoa, conversa com ela. Se tem um vizinho meio de cara feia, leva um docinho para ele. E com isso nós vamos viver num ambiente extremamente agradável. A vida não é gostosa? É gostosa. Viver é muito bom. É ótimo. Desta forma. A vida é muito ruim, é péssima, quando a gente vive num clima, vamos dizer, de guerra, de briga, de animosidade contra as pessoas. Eu acho que deve ser um tormento a pessoa estar sempre brigando, arrumando encrenca. Eu sei que aqui ninguém é assim, mas ao mesmo tempo nós podemos dilatar nosso manancial de amizade, né? Tratando bem as pessoas, fazendo questão das pessoas, tendo carinho com as pessoas. Porque todo mundo gosta de ser agradado, de receber um agradinho, não gosta? Todo mundo gosta. Então agrade as pessoas, seja... A nossa irmã está fazendo a prece aqui, dizendo, ah, tem que ter paciência, coisa e tal. A mesma coisa aqui, quando está na fila, deixa o outro passar na frente, qual o problema? Procura ser amistoso, carinhoso com o outro, ver a dificuldade do outro, ajudar o outro. É bom para quem faz isso. Agora, a pessoa que é intolerante, todo mundo conhece, já aponta o dedo. Ih, ele lá é intolerante. E o outro já olha, ele não quer nem passar perto. Bom, a mensagem nossa é essa, é do perdão. Vamos nos tolerar, todos, para que Deus nos tolere, para que Deus tenha misericórdia de nós. Tenhamos misericórdia para com os outros. Muita paz.